Meu nome é Natália Cagnoni, sou estudante de enfermagem do sexto período, esposa, mãe de uma criança que, ao longo de seus quase 6 anos de vida, passou por várias internações e intervenções cirúrgicas. Foi diagnosticado desde a minha barriga com má formação, o que acarretou em longas internações. Meu filho, logo cedo, foi diagnosticado com síndrome de George e a má formação. Logo depois, viera a paralisia cerebral, o que resultou em um atraso no seu desenvolvimento global. Há pouco tempo, soubemos que nosso filho teria traços de uma criança autista. Pensei, poxa, só faltava isso. Cuidar do Daniel não é fácil. Com todas as suas questões de saúde e cognitivas, ele demanda estarmos com ele todo o tempo. E eu tento conciliar todos os meus afazeres dentro da rotina dele, o que não é nada fácil, às vezes bem desgastante, para ser sincera. Eu amo meu filho, faço de tudo para o seu desenvolvimento, qualidade de vida e aprendizado. Mas não é nada fácil, não vou ficar aqui romantizando. É cansativo. Todos os dias, praticamente, temos médicos ou terapias, ou os dois. E ainda cuido da alimentação dele, que tem suas especificidades, e de toda a família. Isso sem contar os afazeres domésticos e meus estudos. Tem dia que eu acho que eu vou dar uma surtada. Tem dia que eu tô cansada. Tem dia que eu choro. Tem dia que eu queria dormir mais um pouco. Tem dia que eu simplesmente queria ser eu. Mas eu sou uma mãe tão apaixonada pela vida do meu filho. E esse amor me ajuda, me fortalece e me faz perceber e entender que hoje não sou mais eu, na grande maioria das vezes. Eu sou a mãe do Dani. E sabe o mais legal? Eu não ligo. Eu descobri, depois de muito quase perdê-lo, que eu prefiro infinitamente ser mamãe do Dani do que viver em um mundo onde ele não existisse.